Quem tem consciência para ter coragem? Quem tem a força de saber que existe e no centro da própria engrenagem inventa a contramola que resiste? Quem não vacila mesmo derrotado? Quem já perdido nunca desespera? E envolto em tempestade de cepado, entre os dentes segura a primavera. E já era. Cabe toda a verdade dentro dos meus nós. Dentro dos lábios que sussurram liberdade, no céu do imenso lugar de grito e calmaria, cabe um peito que oceana em multidões, causa rebeliões, grita para a vida, estoura em vontades, choro o pranto da minha mãe que me leva, me lava, me faz rio, desaguando nos meus extremos corredeira. Cachoeira, fundo do oceano mais fundo que cabe toda a verdade, mas eu sou rio e corro. Sou correnteza, nas nascentes vivo e morro, próprio efluente de pérola e sal. Rodo mundos, continentes, volto ao ponto inicial, passando pela tempestade como própria maré que serena. Faço do pesar grão de areia, uma pérola pequena. E quero ser corrente que afasta do solo o que não é. Água cristalina, nascente, lugar do mundo onde mantenho minha fé. Minha oração ao coração, mundo, mulher. Coragem e prudência para atravessar o que vier. E confio no universo que roda e deságua no momento presente. Não tenho medo de navegar, imensos dias e afluentes. Viver não é preciso, navegar é preciso. Por mais perigoso e inevitável, aqui estou. Caleidoscópio de acertos e falhas, minha vida, eu te sou. E me faço minha, para pegar minha própria bagagem. Alimento um corpo tão cheio de luz, cheio da maior vontade de ser amor. E sou. Sigo meu ritmo, que é flow, e flui. Mais uma vez a me guiar. Meu coração é o oceano negro. Tudo nele pode brotar. Pode acreditar. Ladies and gentlemen, I'd like to know. Are you ready for start time? Yeah! Okay, well, let me kind of move these things around here, you know. Ladies and gentlemen, I don't know what this is coming down through the audience, but look like it just came out of the basement. You know what I'm saying? Eu quero falar. Eu quero existir. Eu quero consumir. Eu quero falar. Eu quero chegar em você. Eu quero chegar até você. Eu quero traçar um caminho e chegar em você. Nunca foi tão difícil falar sobre coisas faladas diariamente. Nunca foi tão difícil criar um conteúdo de coisas consumidas diariamente. E nunca foi tão difícil transpassar para palavras tudo isso que eu sinto e dar coerência para elas. Nunca foi tão difícil fazer todo esse contexto virar poesia e algo decente. Eu acho que por isso eu não vou colocar edição para você escutar. Meus vizinhos gritando, os cachorros latindo, a polícia passando. Esse é o meu contexto. Essa sou eu. É muito difícil transformar em potência essa singularidade que existe aqui. Ou existe aí. Falo de mim, mas falo de você. Mas já diria o Rapa, paz sem voz não é paz. É medo. E eu quero falar. Eu preciso falar. As coisas não fazem sentido quando elas ficam guardadas. E nenhuma militância combativa faz sentido quando ela não é ressignificada e transformada. Falar de militância é falar de símbolo. Falar de símbolos, eu falo de pessoas. E falar de pessoas é ter acesso a elas. Como que eu chego até você? Qual é o acesso que você tem a isso tudo que eu tô te falando? Muito menos eu, mas tudo que tá ao seu redor. Como que você chega a todo esse mundo que você traz pro seu próprio universo particular? É muito difícil falar de consumo quando você é jovem, você é negro e você mora em áreas periféricas, porque a gente novamente não foi ensinado a pensar em dinheiro, a gente não foi ensinado a pensar em consumo, e a partir do momento em que a gente se vê como consumidor, Isso abre margem para muitas coisas. Isso abre margem para identificação identitária, para inclusão dentro de grupos, para formação de personalidade, de autoestima, porque se você está num contexto totalmente capitalista em que dinheiro é tudo, já diria o Ten Clan, cash rules everything around me, dinheiro manda tudo. Se você está nesse contexto, você vai existir pelo que você aparenta. Você aparenta as coisas que você compra. O que você tá comprando? E de novo, é muito fácil falar com você que tá me ouvindo aí, com acesso à internet, indo pra faculdade, tem dinheiro pra pegar o busão, almoça todo dia, tem lazer no fim de semana. É muito fácil essa informação chegar em você e você parar pra pensar em consumo consciente. Mas como é que esse consumo consciente chega nos fundos da quebrada? E não falo nem da sua, pode ser na outra, pode ser no bairro vizinho, pode ser na outra zona da sua cidade, do seu estado. Como é que isso chega nas outras pessoas? Dinheiro é tão importante que determina todo um movimento cultural de funk, ostentação, gangsta, rap, etc. E se você sabe o que é Eco Lacoste, camisa da Oakley, várias camisas de time, você sabe muito bem do que eu tô falando. Medir privilégios vai muito além de determinar tom de pele, classe social e acesso a meios de lazer, meios de estudo. Tem muito a ver com consumo, tem muito a ver com toda essa cadeia produtiva que vai desde a sua separação de lixo entre reciclável e orgânico, passa pelos catadores, chega nas cooperativas, vai para em um milhão de lugares. Mas começa com as suas escolhas. E isso vai desde a comida que você vai comer, a roupa que você vai usar, seja no brechó, seja na loja de departamento, seja comprando livro no sebo ou na livraria. Isso ainda determina muita coisa. Bom, já falei muito sobre consumo. Isso entra muito na sua individualidade. E é aí que eu quero desenvolver. Da hora que você acorda até a última vez que você prega os olhos num dia, você faz escolhas. Ou fazer escolhas por você. E é perturbante pensar na ideia de que você não tem escolha sobre os rumos da sua vida, porque você é tão taxado, tão estereotipado, estigmatizado. Novamente, um corpo negro, um mundo branco, que não te resta ser nada além de um corpo negro no mundo branco. Faço podcasts pra romper com essa barreira, pra chegar até você, ou em quem mais precisa, pra te dedicar músicas, poemas, quem sabe, pra te mandar uma ideia, talvez te fazer mudar de ideia, sobretudo pra continuar produzindo conteúdo audiovisual. Se as redações de jornalismo são tão brancas, se o cinema é tão branco, se a ideia que a gente tem de jornalismo e criação de conteúdo é tão branca, nesse momento cabe a nós tentar mudar e romper essa barreira. Uma das ferramentas que eu encontro são internets. Falo internets porque existem muitos nichos, muitos meios, muitas redes, muitos lugares, muitas pessoas. Isso é tão plural que não dá pra definir como uma coisa só. Uma coisa certa, o capital cultural produzido na quebrada, para a quebrada, nos corpos negros, para os corpos negros, entre os corpos negros, é gigante. E se nós estamos tão inseridos no sistema capitalista como temos a noção de que somos e que estamos, é nossa missão fazer esse capital girar. Se eu começo falando do baile funk e termino falando de consumo consciente, porque são assuntos que estão muito atrelados, eu não posso te dar respostas, não posso te dizer. Consuma conscientemente, você tem que arrumar suas estratégias, os seus meios e as suas respostas. Além de elaborar as suas próprias respostas, você tem que ser responsável pelas suas narrativas, que vêm totalmente das suas escolhas. Desde a hora que você acorda até a última vez que você pisca os olhos. E a questão é essa. Se as suas narrativas são muitas, por que você vai se agarrar a só uma? Às vezes a gente não sabe pôr em palavras, materializar e dar corpo pra toda essa potência que existe aí, já que cada corpo negro é um universo em crise, prestes a emergir. Mas o importante são as tentativas. E sobretudo, autoestima. Pra fazer seu corre,